A sura dos jins. Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Alá, o misericordioso, o misericordiador. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min al-jinn faqalu inna sami'na qur'anan 'ajaba. Dize, foi-me revelado que um pequeno grupo de jins ouviu minha recitação, então disseram: por certo, ouvimos um Alcorão admirável. Yahdi ila rushd fa amanna bihi wa lan nushrika bi rabbina ahada. Ele guia a retidão, então nele cremos e não associaremos ninguém ao nosso Senhor. Wa annahu ta'ala jaddu rabbina ma ittakhadha sahibatan wa la walada. E que a majestade de nosso Senhor seja sublimada, ele não tomou para si companheira nem filho. Wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala Allahi shatata. E que nosso inepto dizia o cúmulo da blasfêmia acerca de Allah. Wa anna dhanna an lan taqula al-insu wal-jinnu 'ala Allahi kadhiba. E que pensávamos que os humanos e os jins não diriam mentira acerca de Allah. E que alguns dos humanos refugiavam-se em alguns dos jins, então acrescentaram-lhes aflição. E que eles pensaram, como pensastes, que Allah não ressuscitaria ninguém. E que tocamos o céu e encontramos-no repleto de veementes guardas e de bólides. E que nele sentávamos-nos em posição de ouvir, mas quem agora ouvir encontrará para si uma bólide à sua espreita. E que não estamos inteirados de que isso seja um mal desejado para os que estão na terra ou de que seu Senhor lhes deseje retidão. E que há entre nós os íntegros e há entre nós os que são menos. Somos de vários procederes. E que pensamos que não escaparemos do castigo de Allah na terra e não escaparemos dele em fuga. E que, ao ouvirmos a orientação, nela cremos. Então quem crê em seu Senhor não temerá superação nem aflição. E que há entre nós os muçulmanos e há entre nós os iníquos. E quem se islamiza, esses são os que procuram retidão. E quanto aos iníquos, serão lenha para a jena. E se eles permanecessem retos no caminho da verdade, faloíamos beber água abundante. Para com isso, prová-los. E a quem dá de ombros a mensagem de seu Senhor, ele o introduzirá em castigo sempre crescente. E foi-lhe revelado que as mesquitas são de Allah. Então, não invoqueis como Allah a ninguém. E que ao levantar-se o servo de Allah para invocá-lo, quase se lançaram sobre ele aglomerados. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. Dize, invoco apenas a meu Senhor e não associo ninguém a ele. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. Dize, por certo, não possuo para vós prejuízo nem retidão. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. Dize, por certo, ninguém me protegerá de Allah e não encontrarei fora dele refúgio algum. إلا بلاغا من الله ورسالاته. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. Exceto uma transmissão vinda de Allah e suas mensagens. E quem desobedece a Allah e a seu mensageiro, o certo terá o fogo da jena. Nela será eterno para todo sempre. حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا. Eles permanecerão discretos, até que quando virem o que lhes foi prometido, saberão quem está com socorredor mais frágil e inferior em número. قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا. Dize, não estou inteirado de que o que vos é prometido esteja próximo, ou de que meu Senhor lhe faça longínquo termo. عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا. Ele é o sabedor do invisível e não faz aparecer seu invisível a ninguém. إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا. Exceto a um mensageiro de quem se agrade. Então, por certo, ele introduzirá guardiães adiante dele e de trás dele. لِيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَةَ ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. Para saber se eles, com efeito, transmitiram as mensagens de seu Senhor, e ele abarca o que há junto deles e enumera todas as coisas em exato número.